sobrevive ainda pra contar o que é que viu. Quem fica do lado de Jeová faz inimigos demais, mas tem muita recompensa. Sofre perseguição, mas pode alisar o leão. Ainda assim não perde a mão pra escrever a história depois. Você está do lado de Jeová, do lado de Jeová. Não há demônios que possam nos resistir. Do lado de Jeová, não há inimigos que não tenham que fugir. Do lado de Jeová, os opositores se multiplicam demais. Mas quem fica do lado de Jeová, vê Jeová ao seu lado a lutar. Tome nas mãos a funda de Davi, tome nas mãos a vara de Moisés, tome nas mãos a capa de Eliseu, e não se esqueça da fidelidade de Daniel. Tome nas mãos a queixada de de Jeová. Senhor!